Quantas vezes já escapei da morte? Perdi as contas de quantas vezes me esquivei quando a mesma já estava pronta. Talvez tenha trabalho pra mim, mas não é pra agora. Lá embaixo, onde o calor é enorme, o sangue abaixo rola. Onde espíritos que não completaram sua missão estão residentes. Onde tem o livre-arbítrio e as atitudes não são decentes. É pra lá que eu vou depois que alguém me der cabo. Quando eu estiver vacilando no canto e alguém for mais rápido. Tanto mal que eu fiz agora, eu sei que não tem conserto. Eu só espero a minha hora pra fazer o último acerto. Eu nunca duvidei que é pro inferno que eu vou. Aonde mandei algumas pessoas que o destino me indicou. Eu sei onde vou, onde posso ir com a minha dor. Eu sei que vou chegar até onde der, aonde estou. Morrer como um homem é a única coisa que eu quero. Como sempre, dei a chance pros meus inimigos, isso eu peço. O confronto homem a homem com a chance de eu me defender. Quem for mais rápido fica vivo, é assim que deve acontecer. Estão querendo meu trono, eu sei, isso já me foi contado. Eu vejo pessoas à minha volta comentando o premeditado. Parece que aqui vai ser o lugar onde eu vou ficar pra sempre. Talvez morto nesse chão de terra e quente como a brasa ardente. Aonde nunca senti por causa das botas que estava vestindo. Mas agora vai ser diferente, porque nele eu vou estar caído. Fui pelo pressentimento, mas agora isso é forte. A minha jornada acaba agora e outra começa. E quem me leve à morte? Eu sei onde vou.